agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Olá, muito boa tarde, caro ouvinte. Seja bem-vindo a mais uma emissão de Diga Lá ao Senhor Fado. Sei que temos estado em falta, que não tenho vindo trazer o seu programa à antena e lamento por não ter feito, de facto. Mas às vezes as adversidades da vida também nos impedem de fazer aquilo que mais gostamos. Foi de facto o que aconteceu, mas cá estamos de volta para continuarmos com o Diga Lá ao Senhor Fado, porque é impossível afastar-nos da pura, verdadeira e tão bela alma portuguesa. Já sabe que os seus pedidos são sempre bem-vindos em www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Eu e a equipa do Diga Lá ao Senhor Fado aguardamos com todo o orgulho os seus pedidos. E foi assim, foram esses os pedidos que chegaram. Dois pedidos, um da nossa Mara, ouvinte já há muito tempo da Antena Web, e também da Silvia, outra das nossas ouvintes, que pediu em nome dela e da mãe, portanto, isto a Silvia pediu em nome dela e da mãe, que queriam ouvir o Amarelo da Carris na voz de Carlos do Carmo. E a Mara pediu-nos a mesma música, o mesmo fado. E eu terei todo o gosto em trazer o Amarelo da Carris para as duas, para a Mara e para a Silvia. É, de facto, um fado muito bonito, muito engraçado e muito feliz. É sempre bom recordar os transportes de Portugal. Depois vamos ficar com Miguel Capucho, Podes Dizer Que Sou Teu. E depois chegamos com Irmínia Silva, de facto, um fado que eu acho muito engraçado e não resisto em trazer-lhe, que é Vou Dar de Beber à Alegria. Três fados, três grandes momentos aqui no Diga Lá ao Senhor Fado. E Silvia e Mara, cá têm o vosso Amarelo da Carris. Vamos então começar a nossa viagem pelo fado de hoje, neste nosso Amarelo da Carris. Até já, e fica aqui no Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Fama à moraria, quem diria? Vai da baixo ao bairro alto, trepa a graça sem sobressalto, sem saber geografia. O Amarelo da Carris já teve um avô outrora, que era um choro. Teve um pai americano, foi inglês por muito ano, só é português agora. Entram magalas costureiras, 100 senhoras petulantes. Entre a verdade, os beliscos e as peneiras, fica tudo como dantes. Quero um de 15 para a Pampulha, já é mais caro este transporte. E qualquer dia mudo a agulha, porque a vida está pela hora da morte. O Amarelo da Carris tem misérias à sucapa que ele tapa. Tinha bancos de palhinha, hoje tem cabelos brancos e os bancos são de napa. No Amarelo da Carris já não há pode seguir para se ouvir. Hoje o pó que o faz andar é o pó do lavalar com que ele se foi cobrir. Quando um rapaz empurra um velho, se machuca uma criança, então a gente vê ao espelho o atropelo e a ganância que nos cansa. E quando a malta fica à espera, é que percebe como é. Passa a pendura, o pendura que não paga e não quer andar a pé. O Amarelo da Carris já teve um avô outrora, que era um choro. Teve um pai americano, foi inglês por muito ano, só é português agora. Quando um rapaz empurra um velho, se machuca uma criança, então a gente vê

pois agora voltou tudo a tempo antigo, na casa da Mariquinha. E vamos ficar com mais três fados aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado. Vamos ficar com mais três grandes momentos de três grandes fadistas. Três vozes diferentes, três poemas, três guitarras diferentes. Três não, são várias, mas guitarras que tocam de formas tão diferentes. Vamos ficar com Já é Tarde Quando Passava, na voz de João Brasa. Depois ficamos com Cavalo Lazão, na voz de Francisco Azevedo. E terminamos com Argentina Santos, que nos canta Reviver o Passado. Três fatos, três grandes momentos aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Já tarde quando passava, ouvi alguém gemer naquela rua sombria. Era o fado que chorava, porque lhe foram dizer mataram a mouraria. Era o fado que chorava, porque lhe foram dizer mataram a mouraria. A tradição convida também chorava por ver o amigo desolado. E dizia a lei da vida: vem o futuro a nascer e vai morrendo o passado. E dizia a lei da vida: vem o futuro a nascer e vai morrendo o passado. O fado já mal se ouvia, mas tendo forças ainda para dizer à companheira: mataram a mouraria, velhinha que fui tão linda, já não tenho quem me queira. Mataram a mouraria, velhinha que fui tão linda, já não tenho quem me queira. Hei de cantar mil vezes, como souber bem ou mal, com ele não choro fado. Enquanto houver portugueses, ninguém diga em Portugal que vai morrer do passado. Enquanto houver portugueses, ninguém diga em Portugal que vai morrer do passado. Cavalo alazão, é orgulhoso talvez. O meu cavalo alazão, é orgulhoso talvez. Por ser calçado da mão e ter sangue português. Por ser calçado da mão e ter sangue português. Com ele à cavalhada da feira de Valcavalos, fui com ele à cavalhada da feira de Valcavalos e ganhei numa aceitada três galinhas e dois galos. E ganhei numa aceitada três galinhas e dois galos. Trota largo e com espaveto, tem genica a galopar. Trota largo e com espaveto, tem genica a galopar. A correr atrás do vento, acaba por o alcançar. A correr atrás do vento, acaba por o alcançar. Ao ter real nobreza, tem orgulho em seu brasão. Ao ter de real nobreza, tem orgulho em seu brasão. É de raça portuguesa,

amor.